noite, galera! Aqui é Ulisses Dias, eu estou com Sebastian Carlos e Eliomar Júnior, e hoje nós vamos discutir sobre... os 20 anos da internet no Brasil. Já faz 20 anos que a internet está no Brasil e hoje a gente não consegue imaginar nossa vida sem isso. Apenas um cast, cotidiano em estéreo. Sebastian, como é que foi a sua primeira experiência com a internet? LOL. Puta que pariu. Minha primeira experiência com a internet foram sites de encontros, cara. Caralho, sério? Foi uma época que eu sempre fui muito tímido, né? Então eu não conseguia... eu não consigo acreditar nisso, cara, mas tá bom, vai lá. Não, sério? Quantos anos você tinha, cara? Sério? Pô, cara, eu tinha 15 pra 16 anos. Caralho, velho. Isso foi em 98, cara, 98, 97, em que a internet literalmente tava engatinhando no Brasil. Mas peraí, que site que era? Era o bate-papo do UOL, uma parada assim? Eu não sei, era o Mirk. Puta, eu não sei merda, como funcionava o Mirk, porque eu não tinha conta no Mirk, eu acessava pela conta de um colega meu, que era monitor de informática na escola técnica, onde eu fazia segundo grau. Uhum. Então eu não sei por que cargas d'água, em 98, 99 eu ficava até mais tarde no colégio, não lembro agora, mas o fato é que eu ficava e eu perdia meu tempo, das 6 até as 7 da noite, num laboratório de informática, com esse meu colega que era monitor de informática, eu tava só nós dois lá no chat do IRC, e ele me ensinando como era pra fazer os códigos, como era pra conversar, ele meio que me explicando como funcionava essa tal de internet. Pra mim, internet era aquela visão meio da Globo, era a rede mundial de computadores, que, a rede mundial de computadores que nunca caía, que tinha as informações, a World Wide Web, e em casa a gente não tinha computador, o mais próximo de computador que a gente tinha em casa era meu Dactar. Então foi meio que tudo começando engatinhando por ali. Eu sei que depois disso deu um lapso de uns 4 ou 5 anos para eu ter meu primeiro computador de fato. E aí sim eu comecei a acessar a internet, logicamente, com, acho que como vocês também, como a maioria do pessoal com mais de 30, via rede telefônica, linha telefônica, com fax modem, fazendo aquele barulhinho esperto. E usando os 1 milhão de discadores que a internet tinha, AOL, Zipmail... IG? Ah, sei lá, cara. Wow. É, IG, bom, aquele cachorrinho safado. E pra gente aqui, pelo menos aqui em Manaus, conexão de 52KB era maravilha, cara. Deus, nossa, era... Nossa senhora, era muito bom 52KB. O melhor do mundo, cara. Você ficava alegre. E tinha todas aquelas regras que todo mundo já tá cansado de saber. Pulso gratuito no final de semana. Ficar acordado até meia-noite pra poder... Eu acho que era meia-noite. Era meia-noite que era de meia-noite era, constava só um único pulso. Sim, meia-noite custava muito com o pulso, mas no final de semana isso era liberado, se não me engano. Sábado, depois das 2 da tarde. Exatamente. Ficava sentado até 1h90, sei lá, 59, esperando pra poder conectar, era uma merda. Para as pessoas que não sabem, tinha toda uma complicação naquela época, que era o seguinte: você precisava manter a linha do telefone, entre aspas, ocupada pra utilizar a internet. Então, você fazia um ou outro, assim. Se alguém fosse utilizar o telefone, você não ia poder utilizar a internet. E isso fazia com que as pessoas não conseguissem ligar pra você enquanto você estivesse utilizando. Então isso irritava muito a minha mãe, entendeu? A ideia de que alguém poderia estar precisando falar com ela e essa pessoa não estar conseguindo porque eu estava utilizando a internet era uma coisa que perturbava ela, entendeu? Isso foi muito antes da invenção, assim, da gente ter celular, assim, isso é uma coisa que todo mundo tinha, entendeu? Todo mundo só tinha telefone fixo. Pois é. É, eu acho que celular até que tava engatinhando, tava começando aí, mas não era o que a gente chama hoje de smartphone, era um tijolão que pra você fazer uma ligação era o dia inteiro. Pois é. Sim, e aí eu lembro de um dispositivo, que eu não sei se vocês tiveram ciência disso, que ele era um dispositivo como se ele fizesse uma ramificação, e aí o telefone ainda conseguia ficar sendo utilizável, mesmo que você ficasse utilizando a internet, tipo, ele pelo menos tocava, entendeu? É, aí já vai um pouquinho mais na frente, que é chamada tecnologia ADSL. Então eles utilizaram isso para fazer esse intermédio de troca. Então eles conseguiam trabalhar tanto com voz, continuar funcionando o telefone, quanto com dados que era o que a internet precisava. Pois é, e foi essa a minha salvação para poder resolver o problema que a minha mãe tinha, cara. Eu, no caso, foi o seguinte, eu sou o mais novo dos três aqui, mas eu ainda peguei essa época. Eu já tive experiência de ter um computador, né, residencial mesmo, normal. Eu contei a história para vocês de tudo como é que era. E do medo que eu tinha de utilizar a internet, do medo que eu tinha de, sei lá, o computador pegar um vírus e explodir, alguma coisa louca assim, entendeu? Porque eu era uma criança e era complicado, cara. As coisas na minha cabeça naquela época eram bizarras. Foi aquele episódio que você contou que você montou o computador sozinho, não foi? Sim, foi. Chegou uma caixa misteriosa do correio na minha sala, e eu pedi socorro pro meu vizinho, tudo. Foi essa história aí. Tá, beleza. E aí é o seguinte, no começo, cara, eu gostava muito de utilizar a internet pra pesquisar. Tem uma terminologia para quem joga videogame que é detonado, que é dicas do que você tem que fazer para passar naquele jogo, entendeu? Porque os jogos que eu jogava quando era criança eram jogos de puzzle, eram jogos adventure ou de RPG que demandavam muito tempo de jogo e tinha muitas coisas que te faziam empacar. E muitas das vezes eu literalmente empacava, tipo, eu não sabia como passar aquela parte, eu recorria a isso. Mas era um inferno, assim, porque precisava carregar imagens, às vezes, pra te entender o contexto que o cara tava explicando. E, puta, cara, carregar imagem naquela época com internet discada era foda, cara. Era um desafio mesmo. A imagem carregava, tipo, de cima pra baixo, assim, muito lentamente e tal. Ficava quadro a quadro, né? Pá, é. Pá, nossa, pá, pá, era um negócio descendo. Assim, era horroroso. E eram aquelas imagens pequenininhas, assim, sabe? Que era, tipo, 56K. Isso. Caraca. Sim, e pra te fazer um download de um arquivo desse, contendo todo esse conteúdo zipado e tal, ficava lá, tipo, baixando aí, putz, 76% cai a conexão, aí, puta que pariu, tava lá, sei lá quanto tempo já baixando aquela merda. Foi pro vinagre, né? Era foda, velho, era foda. Cara, minha primeira experiência, eu acho que, parece até que eu sou mais velho que vocês, né, mas a minha primeira experiência foi no trabalho já. Eu, quando eu fiz ensino médio, eu fiz técnico de processamento de dados na escola. E na minha escola não tinha internet, né? Mas eu fui fazer estágio, fui estagiar no Ministério da Saúde em Brasília. E aí foi a primeira vez que eu acessei a internet no computador 486DX1, que era uma merda. Nossa, tinha. Caraca, tinha. Como é que é? O disco lá, o. Como é que é? O disco. O Winchester. Não, Winchester era o HD, né? O CD-ROM era 4 velocidades, ele era muito avançado na época, assim. Hoje, tinha aquele 4X, tinha, né? Tinha um 4X, assim. Caralho. Caralho. E assim, cara, era um negócio assim, muito, muito surreal, porque basicamente a gente só tinha acesso a sites de texto com algumas imagens, né? Por exemplo, não tinha nem o site da Globo.com ainda, pra vocês terem uma ideia, assim. O site que tinha na época era o UOL, que era muito diferente de como é hoje e tal. E nessa época já eu já entrava muito no bate-papo do UOL, assim, mas não tinha putaria, entendeu? Era assim, era um negócio que a gente entrava pra conversar com as pessoas mesmo, assim, entendeu? Porque tu não entrava nas salas de putaria, né? Não, tinha salas de putaria, mas... Eu peguei as salas de bate-papo numa fase tardia. Então, como eu peguei numa fase tardia, já tava muito disseminado. Então, essas salas de bate-papo, elas já estavam contaminadas pelo mal que o BR traz pra internet, entendeu? Então, cara, quando eu entrava lá, era só zoação, assim. Era a cara que entrava com os nicks mais bizarros possíveis, tentando cantar as meninas de qualquer jeito. E cara que se passava por mulher, só de sacanagem ficava tentando encher o saco dos caras. Era uma putaria, assim, bicho. Não, era impraticável aquela merda. Pois é, então, quando eu entrava não era assim tão ruim, assim. Conheci algumas pessoas nessa época, tem algumas pessoas que sou amigo até hoje, assim. Pessoalmente? Pessoalmente. Porque tinha, na época já tinha a sala de bate-papo do UOL por cidades e regiões. E aí a gente marcava pra encontrar pessoalmente as pessoas, sabe? Verdade, eu lembro disso. E como tudo era novidade, a galera tava empolgada, né? Pois é. Tava tudo empolgado, então ficava muito natural você... Ah, nossa, num bate-papo com uma galera da cidade de Brasília, eu vou encontrar os caras de Brasília, da minha cidade. Hoje em dia, você falar um negócio desse, né? Porra, foda-se, você é de Brasília, você é de Manaus. Just a cast. Cara, e era outra vibe, assim. Porque também eu acho que era uma coisa menor, entende? Até criaram esse termo, né? Orkutizado, assim. Então, bate-papo do UOL, por exemplo, é uma coisa que eu não entro faz uns 5, 6 anos. Porra, faz pouco tempo então, cara, pra te falar a verdade. Porque... bate-papo do UOL. Puta que pariu. Com o ostracismo. Já tem, acho que uns 10 anos a mais que eu não uso. É, talvez seja mais tempo, né? Eu não tenho mais a noção mesmo. Porque, cara, eu lembro que eu usei, sei lá, MSN. O MSN pra mim já matou a sala de bate-papo. O MSN seria um tópico, porque antes, quando a gente falava de bate-papo, era tudo online. O MSN era um programa que você instalava, e por mais que ele só funcionasse online, ele dava uma... um monte de ferramentas de personalização, né? Então você já tinha uma cara mais definida no MSN. Durante muito tempo o MSN reinou absoluto, cara. Sim. Era. Nossa, era o bate-papo, o chat da internet era o MSN. Com certeza. Não, cara, tinha umas paradas maneiras, assim, tinha os emoticons, assim, que você baixava. Eu vou te dizer que até certo ponto, cara, porque se tinha uma coisa que me irritou, foi tipo, nas últimas épocas, assim, já. Que era aqueles GIFs que substituíam palavras, cara. E era um inferno aquela porra. Sim, sim, sim. Porque era tipo assim, em vez de ter a palavra escrita, tipo, dormir, tinha tipo um bonequinho fingindo que tava dormindo. E eu tinha que deduzir que aquela porra era a palavra dormir, entendeu? tinha o próprio emoticon, que o emoticon, antes que era dois pontos e um parêntese, acabou convencionado que ele era um Pac-Man, né? Uma bolinha amarela. Sim. Então... todas as animações, alguma empresa do inferno fez com emoticon dormindo, emoticon comendo, emoticon transando, enfim. Algumas eram legais, cara, mas a maioria era muito sacal. Era não, mas é porque, sério, cara, tinha uns GIFs que eles eram muito purpurinados e escalafabéticos, assim, caralho, me irritava, cara. Sério, me irritava. Aí meio que a gente começa a ver a cultura da internet, começa a se formar ali, bem pouquinho a cultura da internet. Já tinha rede social nessa época ou ainda não? Cara, eu acho que não. Talvez o Orkut, mas só aqui no exterior, assim. Versão beta, né? É, demorou pra vir aqui pro Brasil. Teve alguma rede antes do Orkut? Que vocês tenham notícia, que vocês lembrem? O Mirk era o quê, cara, afinal de contas? O Mirk era bate-papo só. É. Era tipo MSN. Inclusive era, não. É. Ele voltou. É, né? Ele existe até hoje. Ele existe até hoje. Tem até pra celular. Pois é. Tudo na internet é meio que uma parada meio canibalesca. Surge algum hype, alguma coisa que tá fazendo sucesso, vem outra e vai comendo ela, vai engolindo ela e toma todo o mercado dela. E depois vem outra que vai engolindo e assim vai. É difícil coexistir duas coisas ao mesmo tempo, como a gente tem hoje em dia, por exemplo, com o Facebook e o Instagram. Só se forem coisas muito diferentes mesmo. É, elas têm que ter funcionalidades diferentes para poder coexistir. Porque se forem concorrentes direto, uma das duas vai perder. É fato, não tem espaço. Porque a gente tem o quê? Tem o Twitter, o Facebook e o Instagram. Hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem isso. Teve uma época que a gente tinha Orkut, Twitter, Instagram. Instagram era uma coisa muito elitizada. Eu lembro quando só as pessoas que tinham iOS, né, podiam usar. Então era um negócio até um certo status, né? Você tem Instagram. E a gente também tem aquele que é de relacionamento também. Qual é o nome? O Tinder? Tinder. Mas o Tinder é muito mais recente, né, cara? Não, falando que tem muita gente que já tem, pô. Sim, o Tinder. O Tinder é a rede social da putaria, né, cara? Quem tem o Tinder é que tá afim de arrumar alguém pra curtir. Tem aquela Ashley Madison e etc. Mas não vamos falar sobre isso. Tão olhando. Cara, mas assim, eu acho que é uma coisa assim que foi se construindo, né? Assim, tinha o bate-papo, que era uma coisa que era muito, muito poderosa naquela época, assim. Tinha os grupos de e-mail também, cara, que ninguém usa isso mais do mesmo jeito hoje, assim. Mas a gente fazia um grupo de amigos pra mandar e-mail pra todo mundo, sabe? No Zipmail, caralho, tinha o e-mail do Zipmail, velho. O BOL, cara, a internet brasileira, todo brasileiro tem direito a ter um e-mail. Não, internet grátis. Caralho. Não, internet grátis era o IG. Pois é. Eu lembro também que sempre tinha um ou outro, não sei nem se era site, cara, se era blog, porque na época eu não sabia diferenciar, mas era uma porra de uma página na internet. Que, tipo, era aquele Assustadores. Eu lembro que isso é bem antigo, assim. E... Era um site. E muita gente acessava aquela parada lá, tipo, como Sim. se fosse a coisa pra se fazer na internet, acessar o site do Assustadores. É. Sabe uma coisa que eu nunca entendi? De verdade, assim. Eu queria que você, Sebastião, que é a pessoa mais experiente na vida, me respondesse isso e tal. Velho. Caralho. Você tá alterado aí. Não, cara, eu queria entender o seguinte. Por que que a gente pagava provedor? Assim, só pra situar as pessoas mais novas e tal, na época da internet discada, a gente pagava um provedor que era sobre a internet e tal. Que aí você tinha que pagar esse provedor. Por que, que eu fazia isso? Eu nunca entendi. Bem lembrado. Vou tentar te responder pelo que eu tinha de conhecimento na época. O provedor era como se fosse uma concessão que aquela empresa, a AOL, a UOL, a Zipmail, ou a própria IG, que se ela fosse cobrar, ela estava se contradizendo, que é abreviação de internet grátis, ela tomava para si. Então, por exemplo, é mais ou menos como se fosse a questão do conteúdo pago. Olha, eu tenho uma coisa exclusiva, um canal exclusivo, eu vou liberar para você mediante uma módica quantia que você vai me pagar. Então, como naquela época a internet aí no Brasil era uma coisa muito mambembe, então você tinha que ter... Primeiro, você tinha que ter uma linha telefônica e um computador, óbvio. Uhum. Além disso, você tinha que ter configurado a placa de fax modem para já poder conseguir navegar. Caralho, placa fax modem, caralho. É. Sim. Antes disso era a placa modem só. Depois a placa fax modem ainda é uma coisa mais moderna, né? Que era a junção do fax com modem. E quando ocorreu toda essa evolução, digamos assim, aconteceu que os provedores começaram a se tocar que eles poderiam cobrar por esse serviço de fazer conexão. E era simplesmente isso. Eles pegavam o melhor pulso que estava rodando na hora lá e eles te conectavam ali. Então, mais ou menos, muito male-male comparando com, não sei se vocês já chegaram a ver ou se vocês frequentam sites de streaming para ver eventos esportivos. Como é que funciona? Você entra no site, por exemplo, e aí, de repente, eu quero pegar e ver o jogo, sei lá, do 15 de Piracicaba, que não tá passando TV nenhuma. Ah, eu vou aqui no site, ele tá passando pra mim, e ele me dá 3 links pra baixar. Ah, tem um link que tá com a qualidade X, qualidade Y e qualidade Z. Logicamente, é melhor estar em primeiro, mas tem mais gente usando, então pode ser que ele oscile mais. Então era uma coisa mais ou menos assim que funcionava. Então, alguns... Isso demorou muito pouco tempo pra eles ficarem te cobrando. Eles te cobravam uma vez ou outra, ou então tinha gente que assinava. Eu lembro de gente assinando o UOL, tinha gente assinando o tal do Papa Léguas, que ele caralho, começou como um discador. Papa Léguas, caralho. Você lembra disso? Lembro. Cara. Ele começou como um discador, depois ele migrou pra internet a cabo, depois eu não sei o que aconteceu com ele. Eu lembro que acabou. Tinha um provedor que você ligava 0800, você não pagava a ligação, porque a ligação você pagava o pulso do telefone normal, como se fosse uma ligação local, né? Sim, sim, sim. E aí sim, você sim. Tinha um que era 0800, mas ninguém nunca conseguia acessar, porque... É porque era lotado, né? Porque era justamente lotado. Né? Então, por essas e outras que eles falaram, não, nós te damos exclusividade com o pulso, damos exclusividade com a ligação, meio que se justificava essa cobrança. Só que quando chegou a internet a cabo, tudo isso foi por água abaixo. Que bom, graças a Deus. Apenas um casta. Pois é, galera, a gente falou um bocado aqui de redes sociais e tal, mas, pô, eu lembro que a gente fala, eu andava muito no MSN, assim, conheci muita gente no MSN, o Sebastian, por exemplo, a gente conversava muito no MSN e tal. Você lembra como é que era isso, Sebastian? Lembro, cara, muito, muito, muito. Mas, na verdade, a gente se conheceu via blog. Mas a gente conheceu via blog, mas a gente se comunicava, assim, de maneira síncrona pelo MSN, né? Porque depois vocês fazem a terapia de casal de vocês. É vacilo. Isso é chato, cara. Pô, porra. Isso é inveja, cara. Isso é recalque. Isso é recalque, né? De quem não viveu. A gloriosa era dos vlogs. A gente fala disso tudo. Mas... Então, cara, você lembra como é que era? O MSN, como eu tava falando no outro bloco, era basicamente um programa que você tinha que instalar. Era do Hotmail, que eu não sei se na época ele já era comprado pela Microsoft, ou se já era um serviço da Microsoft, não me recordo. Mas você instalava um bate-papo no seu computador, porque até então o bate-papo era tudo online, você tinha que logar em algum site, ou algum site já estava disponibilizando alguma sala de bate-papo ali para você entrar. E isso mudou quando o MSN te deu a possibilidade de você instalar um programa no seu computador. E como eu falei antes, você tinha toda a ferramenta de personalização. Você podia adicionar sua foto. Dá pra você demonstrar o que você tava ouvindo, né, cara? Em relação à música também. Resumindo, você podia personalizar quase que totalmente como você queria se mostrar pra outra pessoa. Porque, na verdade, era uma coisa, uma transição entre a rede social, que veio depois, e o bate-papo, que veio antes, né? Porque no bate-papo tinha esse problema. Você só conseguia conversar com a pessoa enquanto você estivesse na mesma sala de bate-papo que ela, né? Exato, exato. Então, tipo assim, você não podia... Sei lá, descobrir se a pessoa tava online em qualquer sala de bate-papo pra poder conversar com ela. Às vezes você queria conversar com a mesma pessoa por algum tempo e tal. Cara, o MSN, pelo menos assim, porque existe uma coisa que é a internet mundial e um nicho separado que é a internet brasileira. Então, pelo menos na internet brasileira, ele começou como tudo começa aqui, direitinho ali, seguindo as regras. Depois escandalizou de vez, virou uma putaria. E eu lembro de que nas últimas, já quando o MSN tava pra ser descontinuado, existiam mods e mais mods pra você mudar praticamente tudo do programa, cara. E tinha gente que fazia conferência ao vivo com 40 pessoas numa janela só. Não sei como os caras conseguiam isso, cara. Era uma putaria só. Eu achava maneiro. Mas legal era, né, cara? Mas, pô, era um caos. Você não tem como você colocar uma ordem no caos. Pô, tinha um negócio lá do vibrador, assim, que você apertava um bagulho e vibrava o computador de todo mundo, assim. Isso! Porra! Como isso me irritava? Isso me irritava profundamente, mas eu era das pessoas que conseguia derrubar outra pessoa só mandando tipo um ataque de DDS pra ela, né? Tipo, que basicamente você dá tantas requisições pro servidor dela que ele não vai aguentar, ele vai cair. Então você mandava um arquivo lá que ele se multiplicava e virava, sei lá, 1000 mensagens ao mesmo tempo e caiu. Ela caía a conexão dela e ela ficava fora do ar. Que merda. Sebastião é um hacker. É, isso é coisa de lamer, cara. Isso é coisa de iniciante, velho. Qualquer um que usava um pouquinho mais a MSN nessa época já sabia disso. Desculpa se eu não sabia disso. Eu também não. Seu noob. Pois é, mal aí. Pois é, e aí logo depois da MSN, né, que eu tenho várias amizades aí que provavelmente vão ouvir esse podcast hoje sobre isso, a gente teve o famigerado Orkut, que foi aquela coisa, né? Ei, famigerado depois, porque no início era mó legal. Cara, eu acho que o Orkut ainda é melhor do que o Facebook. Pronto. E caralho. Não. Polêmica. Sem dúvida. Olha só. Mamilos. Mamilos. Vacilo. Cara, porque... Na verdade, tem aquele lance que o Facebook não tem, que eram as comunidades, cara. Que eu achava que era uma parada muito maneira. Pois é, é justamente isso que eu ia falar. O Orkut, pra mim, ele funcionava melhor pra eu stalkear alguém do que o Facebook. É, dava pra ir lá nas comunidades que a pessoa tinha e traçar uma espécie de perfil de como a pessoa era, do que ela gostava, baseado naquilo. Era superficial, mas gera alguma coisa. Vocês lembram disso? O negócio do coraçãozinho? Coraçãozinho, gelinho e outra coisa, assim. Isso foi um meio que um molde que ele implementou depois. Se o cara era cool, né? Que era o bloquinho de gelo. Se o cara era sexy, que era o coração. E a carinha, acho que era popular, né? Ou legal, um negócio assim. Eu nunca ganhei nenhum gelinho. Como é que era o nome daquele outro lá? Acho que era... Que ficava exposto na tua página, depoimento! Lá embaixo. Depoimento! Depoimento! Depoimento era filho do cão, cara. Caralho, depoimento, cara. Depoimento não, pô. Depô. Que pariu. Puta merda. E aí essa putaria de depoimento, cara, dava muita treta, assim. Porque, tipo, quando tu tinha uma namorada, aí chegava uma menina, lançava aquele depoimento filha da puta, assim. Quem, tipo, caralho, bicho. Por que que tu fez isso, assim? E era um negócio... Inocente, eu acho. Tenso, porque quando você aprovava um depoimento, ele ficava visível pra todo mundo que era amigo seu. Sim. Não tinha como você esconder isso de ninguém. Uhum. Não tinha ferramenta de privacidade. Tu podia ver quem tinha visitado o teu Orkut, cara. Caraca, é verdade! Isso também era legal, você via quem é. Mas que calma lá, essa ferramenta ela era uma ferramenta de uma faca de dois gumes, porque assim como você podia ver, as pessoas viam que você tava... Sim. Você só ficava invisível se você também fechasse os olhos, literalmente. Então, você fica cego, mas você também fica invisível. Não, mas pra isso existia um negócio chamado perfil fake. Caralho. Aí, tá vendo aí? Que ó? Merda, velho. Porra, existia tá vendo um perfil aí, fake pra entrar num lugar e a pessoa não saber que era você, entendeu? Bons tempos. Não, mas aí também existia o perfil aberto e o perfil fechado. Depois começaram a dar uma afinada nesse filtro aí. Sim. Mas, cara, mas o que eu queria falar do Orkut era o seguinte. Eu vi até... Isso eu não vou dizer que não fui eu que falei, mas foi o Cid do Não Salvo, que hoje em dia ele já é uma lenda na internet. Basicamente. Certo. Mas eu acho com muita propriedade isso que ele falou numa entrevista à Trip FM. Ele disse o seguinte, o cara perguntou pra ele o que, que ele achava do Facebook. E ele falou justamente a mesma coisa que o Ulisses. Ele falou, cara, eu preferia o Orkut. Aí ele falou, por quê? Porque o Facebook, ele é muito ligado em pessoas, em intriguinhas. É muito no eu. Uhum. O Orkut também é muito no eu, só que ele é de uma maneira um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Respeitosa com a pessoa. Por exemplo, ele deu um exemplo dele, que ele é corintiano. Ele falou, eu sou corintiano, então eu tava na comunidade do Corinthians. Se eu queria saber alguma notícia do Corinthians... Eu ia na comunidade do Corinthians, eu discutia coisas do Corinthians, tudo ali dentro da comunidade, pronto. Só quem tava ali dentro da comunidade que também era corintiano, estava disposto a discutir alguma coisa do Corinthians ou saber alguma notícia do Corinthians. Facebook não. Facebook, eu sou corintiano, mas o meu colega é palmeirense. De repente ele curte uma notícia do Palmeiras e aparece na minha timeline. Então, o que, que eu quero saber, eu que sou corintiano, de coisa do meu colega que é palmeirense? Ou de coisas do colega que é botafoguense, ou de fulano. Então é meio isso. O Facebook, ele pega tudo de todo mundo e joga na tua cara, assim, toma, tá aqui. Olha a vida de todo mundo. Ele te estimula a ser um stalker. E além de ser um stalker, se a pessoa tem cabeça fraca, ela te estimula a ser uma pessoa meio invejosa. Meio, sabe? Meio escrota mesmo. Não, é. A única coisa que eu também vejo é essa questão de... Vejam como a minha vida social é maravilhosa. Vejam, eu estou em praias. Eu estou em festas. Eu estou tomando um banho de loja. Como eu sou feliz e sou foda e você é um merda. E você não é. O problema não é isso. Como eu estou foda. E sim como... E você não é. Esse que é o problema. Porque, além de tudo, o Facebook, muitas coisas, ele pegou do Orkut emprestado. Por exemplo, o post, que na verdade era o scrap, né? Mas no Facebook é post. Mas o Facebook não tinha no início o botão de curtir. E o Facebook tem. Então é uma coisa que ele tá te ligando diretamente ao ego da pessoa. É verdade. Se você curte a foto de uma pessoa, se você curte a postagem de uma pessoa... Você tá literalmente falando pra aquela pessoa... Porra, cara, eu te acho foda. É, se a pessoa tem 1 milhão de amigos e... Cada foto que ela posta tem 300 curtidas, assim. Tipo, caralho, como essa garota é foda. Que pariu. E fora que as comunidades do Orkut, cara, tinham coisas fenomenais, cara. Tanto pro lado informativo, eu aprendi muita coisa no Orkut, cara. Muita coisa, assim, da minha área na época que eu trabalhava com redes e computadores. Aprendi muita coisa mesmo, cara. Gente que se dispunha a compartilhar conhecimento lá. No Facebook não vejo isso, cara. É, sabe? Isso é muito vago. Ah, eu entendo isso, porque o Orkut era uma coisa mais colaborativa, né? Sim. E tinha coisas geniais no Orkut. Por exemplo, vocês lembram das comunidades? Dos nomes das comunidades? Tinha comunidade, assim, que eram de humor, basicamente, também, né? Que, assim, ela em si não movimentava nada, ela era só... Às vezes era um nome bem sacado. É. Era um nome bem sacado e... Por exemplo, uma das maiores comunidades que tinha na época, eu lembro que era a... Só mais 5 minutinhos. Ah, sim, a foto era uma pessoa querendo dela. Dormir. Cara, era milhões de pessoas naquela comunidade, porque todo mundo tinha esse sentimento de querer dormir mais 5 minutinhos. Então, mas aí que tá. Às vezes era só o nome, mas não se sustentava porque as pessoas não tinham tópicos. Os tópicos iam ver lá... Sim. Não tinha movimentação de nada dentro dela. Ela era só um status. Tinha comunidades, por exemplo, eu vou citar duas aqui, que é as que eu mais gostava. Uma era... Eu sempre jogava com Zangief. Caralho! Que comunidade foda! E ela, mano, tinha uma regra. Cara, vocês não estavam assim, vocês perderam 10 anos da vida de vocês. Cara, era uma foto dos... E a comunidade tinha como regra: só vai ter um tópico nessa comunidade, que era o tópico único. Que o nome do tópico era Pilão Giratório. Então, ele já tava com 1.500 posts desde o início da comunidade. E consistia basicamente você falar qualquer fase, qualquer assunto era livre lá dentro, mas no final você sempre tinha que falar. E eu sempre jogo com o Zangief. Eu sempre escolhi o Zangief. Eu sempre escolhi. Entendeu? Então era isso, cara. Eram coisas assim que eram bem sacadas. Tinha uma que. A outra que eu ia falar também, que era Lenin de 3. Não sei se vocês lembram dessa comunidade. Não. Era foto. Tem um cara que tirou uma foto na Rússia, né? Lá na Praça Vermelha, onde tem uma estátua do Lenin, que ele tá levantando as mãos, assim como se ele fosse arremessar uma bola. Só que ele tá fazendo uma pose, tipo de orador. E o cara, não sei se ele photoshopou, ele montou uma tabela de basquete e uma bola voando. Caralho, lá, como se fosse a estátua do Lenin lançando a bola, e o nome da comunidade era Lenin de 3. E a descrição da comunidade era assim... Ah, os bolcheviques começaram com fulano, ele dava nomes russos, né? E os mencheviques começavam com fulano, sei o quê, e é louco Stalin. Ah, faltando 5 segundos para o final do terceiro quarto, Lenin de 3. Aí pronto, era o final da comunidade, cara, da descrição da comunidade. E eram N tópicos, cara, falando sobre diversos assuntos, mas sempre nesse mote. Tinha duas que eu achava muito maneiras, que era assim, tô fazendo amor com 8 pessoas. Caralho! que era com a foto lá do mineirinho lá, que eu esqueci o nome dele. E tem outra que é... Alexandre Pires. Não, sim. Tem outra que era grande merda tocar violão, assim. Que era basicamente zoando quem é que achava que era alguma coisa por saber tocar porque violão. Porque tocava assim. Legião Urbana. Tinha muitas assim, cara, tinha muitas assim. Eu vou colocar aqui um link depois pra vocês, ouvintes, darem uma olhada nas comunidades que tinha no Orkut, que eram muito maneiras. Cara, tinha uma que era foto do Macaulay Culkin, ele velho já, depois, aquela foto que ele tiraram dele quando ele foi fazer a apresentação na polícia, que ele tava todo fudido, drogado. Uhum. Aí o nome da comunidade era Eu Não Sou Cool. Aí três pontinhos, né? E a descrição era, mais três pontinhos, entendeu? Então vaza. O nome da comunidade. Lembra de um outro chamado O Problema em Ser Irônico? Sim, porra. Tinha várias, cara, de que era, ironia, tipo assim, você fazia uma piada e ninguém entendia você, sabe? Era muito maneiro, cara. A hermenêutica sacana era disso, cara, que era a foto de uma mulher lá, mordendo o dedo, e a descrição da comunidade era assim, uma piada, né? Ah, eu perdi minha mãe há 6 anos, e o cara respondendo, e nunca achou? Então, eram coisas assim que eles colocavam como descrição de comunidade, faziam piadas e tal. Então, o Orkut tinha essas coisas que eu considerava geniais, cara. Que é palhaçada, é. Tem utilidade? Não, mas te diverte. Coisa que eu no Facebook eu não vejo, cara. Entendeu? Então, porra. Não tem como dizer que o Facebook é superior a isso. Eu já tô vivendo outra vibe, né? Porque eu já saí do Facebook. Já não aguentava mais aquela porcaria, assim, saca? E eu tô muito mais feliz no WhatsApp agora do que eu era no Facebook. Apesar do WhatsApp não ser uma rede social. É assim. Quase um Alcoólicos Anônimos, né? Pois é. Pô, agora que eu consegui abandonar o álcool, eu estou muito mais feliz. Eu vou te falar que eu ainda tenho umas recaídas. Eu não tenho mais perfil no Facebook. Vez ou outra eu entro no da minha irmã ou da minha esposa, fico dando uma olhada rápida, assim, mas não mudou nada. Então, ainda bem que eu saí dessa merda. Eu não saí, a gente tem um colega em comum, o William sabe quem é. Ah. Que quando ele saiu do Facebook, ele fez um discurso moralista. Estou saindo do Facebook porque é uma ferramenta de dominação mundial. Basicamente. Os dados ficam inseridos dentro do sistema. O Mark Zuckerberg está ganhando dinheiro às nossas custas. Isso não é certo e blá, blá, blá, blá, blá. Poxa, não foi tanto assim não, mas tudo bem. Cara, eu saí do Facebook porque eu comecei a achar chato. Saca? É isso, velho. Não é, não tô interessado com o que o Mark Zuckerberg vai fazer com meus dados, ou o que ele vai querer. Até porque eu nunca comprei nada pelo Facebook, ou nenhuma das intenções de venda que ele me deu, eu cliquei e fui atrás. Então, foda-se, né? Mas, enfim. Eu acho o seguinte, cara. É tipo uma era, assim. Cada uma dessas redes sociais, elas vão surgir, aí elas vão se proliferar, e elas vão ter uma era de ouro, e depois elas vão começar a ter uma crise, e vai chegar uma hora que vai ficando insuportável. E aí, para algumas pessoas, chega um nível de não querer mais utilizar, e algumas outras pessoas vão utilizar até a morte, assim. Até literalmente sair do ar. Orkut teve gente assim, cara. Foi. Apenas um cast. Teve a fase em que a gente realmente pulou, assim, da internet discada para ir pra internet a cabo. Que o problema é que aqui em Manaus não vai funcionar muito bem a referência, porque a gente tá ciente de que, sei lá, pro sul do país a internet é bem melhor. Ah. Mas eu lembro que logo no começo, cara, pra gente, assim, era uma coisa muito inviável, assim. Era um preço muito elevado. A empresa tinha toda uma burocracia pra realmente fazer efetivar a situação lá. Foi muito complicado, assim, cara. É, o que acontecia? Aqui em Manaus, a gente só chega por avião ou por barco. Bons tempos. Que bons tempos, caralho. Porra. Não zoa não, porra. Uma ilha cercada por mato, caralho. O cara tá numa das capitais do país e fica falando essa merda aí, porra. Tá, fala aí. Não, cara, é porque assim, mas cara. Mas aí tem um porão alemão, mas tudo bem. Nossa! Que maravilha! Ah, minha vida é tão cá, melhor então. Agora que eu muda sei agora. Que eu lembro. O que acontece, cara? É tudo aqui. Aqui, eu comparo Manaus, falando rapidamente sobre a cidade, é como se fosse uma Klondike da vida. Como? Que é aquela cidade que ficou famosa na Corrida do Ouro, sabe? No Alasca. Uh-huh. O que acontece em Klondike? Tu chegava lá e não tinha nada, só gelo. Então o cara falou, eu queria comprar uma pá pra ir garimpar ouro. Beleza, quanto é uma pá? $1,000. Caralho. E tu falava, não? Tá bom, te fode. Vai comprar uma pá daqui a 2.500 milhões de quilômetros lá na outra civilização que tiver. E tu não tinha escolha, tu tinha que, tudo bem, vou pagar $1,000 pro cara e vou comprar minha pá. Ah, eu tô com fome, quero um pão. Beleza, 500 conto. Toma, tá aqui 500 conto. Então era muito assim. E essa cultura ainda existe em Manaus. de ser tudo muito caro, porque sempre era desculpa que aqui era tudo distante, tudo só chega por avião e tal, não sei o quê. E com a internet não foi muito diferente, cara. Por mais que a gente tenha o campo industrial, que é o distrito industrial, a internet pro usuário, pro cidadão comum, era uma coisa que só vinha via rádio. E a conexão de rádio era muito instável, porque ela depende muito do clima, de oscilações do clima. Então aqui, quando a gente tinha, por exemplo, alguns meses do ano que chovia muito, a nossa internet vivia caindo. Alguns meses? Vivia oscilando. Como assim, alguns Sim. meses do ano? Tem um mês aqui que é só pior. Tem duas estações. Aqui Sim. só é um calor infernal ou uma chuva torrencial, cara. Só tem com calor infernal. São duas estações do ano que eles chamam de inverno e verão. Que todas são que tem calor, mas no inverno tem chuva. A única diferença é essa. No verão é só calor infernal. No inverno é calor infernal com chuva infernal. Então a chuva atrapalha muito o sinal. Então acabou ficando que eles consideravam essas dificuldades como um ônus na hora de cobrar o serviço. Então eles alopravam. Chegou aqui a NET, chegou aqui a JET, chegou aqui a Claro, chegou aqui a Oi. Velox. Ah, beleza, estamos aqui numa região inóspita do Brasil, Velox também. Então vamos cobrar o olho da cara, porque só temos nós aqui, e a gente é dono do mercado, e a gente vai cobrar. E se o cara quiser internet, ele vai ter que pagar, senão ele não vai ter internet. E a gente se fudia tendo que pagar. Agora que tá começando a mudar isso bem devagar, que com o cabo que dizem que passaram com o link de Rondônia, que já é um link via cabo, que diz que já é um anel de fibra ótica que eles estão criando, que vão interligar a gente com o resto do país. Peraí, vai ficar bom mesmo daqui a uns 10, 11 anos. Rondônia tem internet com fibra ótica e Manaus não tem? Não tem. Caralho, ainda não. Velho. Oficialmente não. Quando eu digo oficialmente é pra toda a população. Tem pros órgãos principais, tipo tem pro Embratel da Vida, tem pra universidade... Sei lá, deve ter para algum instituto de pesquisa como a FUCAP, o Instituto de Pesquisa Biológica. Esses lugares têm internet padrão, não é lá essas coisas, padrão Brasil, mas que está no mesmo nível da internet do Sul-Sudeste. Vamos dizer assim. Mas para o cidadão comum, que é realmente quem movimenta o mercado, não tem, cara. A gente paga o quê? Qual é o pacote aí de net aí, Olhamar, que a gente paga, mais ou menos? Tô com um pacote de 20 mega, cara. Hoje em dia, né? Mas na época a gente pagava... Mas quanto que tu paga, mais ou menos, em média? R$140. Caralho! Pois é. Eu pago 30. Na época, a gente pagava R$140 por 10 mega e muito obrigado. Ou 5 mega, R$200 e valeu, um graças mega. A Deus. A gente mega, pagava cara. 1 mega R$100. Caralho. Quando teve a revolução do mega, que antigamente ele vendia em cabeça os pacotes, saca? Sim. Então, quando teve a revolução... Ah, vamos lançar 1 mega, botaram o pau na mesa, agora é um mega, a internet de um mega em Manaus, a galera não, pirou. Tipo, um mega, mas a gente vai te oferecer 10% dessa velocidade e com muita oscilação e quedas. É, e você pagando um absurdo. Então é outra realidade, cara, é outra realidade totalmente. Falando assim desse assunto também de infraestrutura e tal, cara, vocês lembram do disquete, assim? Sim, lembro, cara. Caralho. Lembro do disquete porque... Na minha escola tinha lá um laboratório de informática e vez ou outra a gente tinha que estar nessa parada de estar levando disquete pra entregar trabalhinho, alguma coisa assim. Não, e tinha... Mas... Quando eu comecei a entrar tinha Alguém dois Alguém me tira tipos. Uma dúvida. Me tira uma dúvida. Porque, beleza, tinha aquele disquete gigante, mas tinha aquele disquete um pouco menor. Aham. E tinha na parte inferior, como se fosse uma espécie de... trava, eu não sei qual era a funcionalidade daquela então, parte. Sabe? Era um quadradinho pequenininho que tu podia erguer ele um pouquinho e baixar de novo. Aquilo aí era o que, cara? Até hoje eu não sei o que era aquilo. Cara, então, o disquete maior, que era o de 5 e 1 quartos, ele não soltava sozinho quando você apertava o botão, entendeu? Você tinha que travar ele, aquilo era uma travinha que botava ele pra ele ficar preso, sacou? Nossa. Caralho, era isso então. Era isso então. Aí você rodava a travinha e ficava preso lá dentro e não mexia. Se ele mexesse, não ia conseguir ler direito as paradas. Porra. E aí tinha um negócio. Eu lembro que quando eu comecei a usar, existia um negócio chamado Zip Drive, assim, que era um disquete especial que, porra, conseguia armazenar, sei lá, 20 megabytes, que era uma coisa assim, caramba, 20 megabytes era muito. Não, não, cara, eu tive um Zip Drive que armazenava o absurdo de 250 megabytes. Cara, era um negócio azul. Cara, eu até lembro que quando... Era uma relíquia, tá bom. O quê? Eu tenho até hoje, cara, guardado. cara, um troço azul, tamanho do estojo escolar, assim, uhum. com uma fonte gigantesca, cara, que tinha que ligar e tal, e ele fazia barulho quando ele funcionava, 250 megabytes, nossa. Nossa, isso já era muita coisa, 250 megabytes. O quê, era cara? Muita coisa pra caralho. Não, então, aquilo ali eu consegui no Distrito Industrial, cara, na empresa, era sobra lá, da empresa que tava fechando, eu peguei pra mim. Sério? Caraca. Sério, cara. Tu falou em gadgets, cara, a questão do disquete é primordial, porque o cidadão comum, ele teve que começar a ver o que era um disquete quando ele teve a questão da Receita Federal, lembra? É verdade, sim, pegava um disquete que... de internet ainda na época. Exatamente. Ah, você não tem internet, tudo bem, você vai ter que entregar um disquetezinho, e os contadores se fizeram nessa, porque toda, eu lembro, bolsa de contador tinha que obrigatoriamente ter um disquete, né? Que era da várias receitas, vários clientes que ele tinha. Eu lembro que o problema do disquete também é que ele era frágil e que ele... Mofava. Sei lá, cara, ele mofava. É. Mofava. Ele mofava, caralho, eu lembro, é verdade. Era complicado. E eu tive uma experiência, cara, nessa época que... É, quando eu queria, por exemplo, baixar jogo de emulador. E aí eu baixava, tipo, na escola, porque tinha internet, trazia pra minha casa, porque a conexão de lá era melhor. E eu tinha que zipar o ROM em arquivos zipados diferentes, tipo, várias partes em vários disquetes, uhum. pra depois tentar descompactar inserindo um disquete após o outro, assim. E às vezes um deles se danificava e eu perdi a porra do arquivo. Não, eu lembro que o Windows 95 era em disquete, assim, e eram... Sim. E eram o quê? Eram 7, não, eram 10, 12 disquetes que você precisava pra você instalar o Windows 95. Cara, o Prince of Persia 2 eram 15 disquetes, cara. Você instalava aí, ó. E você instalava um por um, quando terminava no último ele dava problema, tava corrompido. E ele ficava esperando lá pra você falar, né? O último disquete inserir, você tinha que dar o quê pra ele poder instalar a última parte, não dava, não tinha como. Aí, na água abaixo. Depois disso veio a outra mídia, né? Que era o CD... Que já as coisas melhoraram um pouco mais, capacidade de armazenamento um pouco maior e tal. É, mas era um CDRW, né? Porque, tipo assim, não adiantava nada você ter um CD que você não podia gravar também, entendeu? Pra gravar mas, e regravar. Mas era uma coisa. Não, mas fala a verdade, você não era uma coisa linda, aquele Windows 90, 95, indo pro 98, o tal do kit multimídia. Aquelas duas caixinhas de som. Nossa! CDzinho lá. Porra, tu ligar, acho que dava um gosto ligar sem aquele barulhinho. Pô, a minha proteção de tela era aquela básica do Windows Tema Animar, né? Aquele puma e tal. Falava, pô, cara, que legal, cara. Que analogia da porra. Tu ia na banca de revista, comprava aquelas revistas de CD-ROM com... O quê? Revista CD-ROM? Trocentos jogos, assim. Trocentos cara, demos. Jogos demos, não, né? Demos, você só te dava um demo de 10 minutos e olha lá, né? Sim, e instalava a porra toda, cara. Mas eu joguei muitos jogos bons nessa época, eu lembro. Foi o começo que eu comecei. Eu já tava no videogame há mais tempo, mas eu comecei a conhecer os jogos de verdade, meus adventures por aí. Cara, nessa época que isso aconteceu, que algumas pessoas passaram a poder gravar coisas em CD, caralho, virou um caos da porra, assim, porque era tipo a fase pirata das coisas começou aí, tipo, ah, música. Ah, é verdade. Porque antes a gente gravava música em fita cassete pra poder gravar com os amigos, assim. Aí foi a primeira sim, vez... Sim, tu tinha que pegar, colocar um tapezinho lá no teu, sei lá, Walkman e a rádio tocar a música e tu dar o rec lá e era isso, assim. Muito, muito, muito, muito roots. E a gente finalmente conseguia copiar CD, né? Porque a gente não podia fazer isso, entendeu? Tocava no rádio e tal. Já tinha CD, sims e tal. Meu primeiro CD foi Legião Urbana 1. Cara, eu não lembro qual foi o meu primeiro, cara. Pois de é, verdade, assim. Legião Urbana 1. Eu também não lembro, não. Eu copiei muito CD. Queimei, né? No caso, o termo certo era burn. É, queimava. É burn. Burn. É. Você queimava... Ô, Nero, saudade do Nero. Nero, cara. Nero. Caralho. E eu nunca entendi a piada, né? E o nome sugestivo, né, cara? Nero. Essa coisa dessa linguagem que da internet, não só da internet, da tecnologia em si, de computadores, que é uma coisa que você vê que é feita por geeks e por nerds, né? Porra, por que o nome do programa é Nero? Né? É você vai lá atrás e você descobre, né? É uma coisa bem sacada, no final das contas. Sim. Pois é, e nessa época, cara, começou esse lance todo de... Computador passou a ser visto, assim, por algumas pessoas como uma possibilidade de se reproduzir CDs de música, assim. Porque até então, eu acho que pra muita gente ele não tinha muita funcionalidade, assim. Aí, tipo, ah, é o programa que... É, tipo, o computador, tipo, sei lá. Tu podia ir no Word. Quem tinha o Word ainda, né? Digitar um trabalho da escola, assim. Mas acho que você é uma pessoa muito elitizada, assim. Acho que a maioria das pessoas utilizava mesmo pra, sei lá, jogar paciência e... Pinball 3D lá. Cara, minha mãe zerou tudo. Paciência, Free Cell, tudo que tinha de jogo em computador, ela zerou até a última fase, cara. Caralho. Mas era muito foda, cara. Aí quando veio, tem aquele... Acho que é CDRW, eu não lembro qual a terminologia, que era pra aquele que era regravável. Aham. Era CDRW, sim. Não, nessa questão de vídeo, já pra finalizar essa parte, primeiramente o CD era apenas pra leitura, depois os caras fizeram o pulinho do gato pra transformar ele também igual uma fita pra ser uma mídia gravável. E aí, a partir daí, um abraço, né? Aí, tudo começou a ser comercializado em CD e a gente definitivamente esqueceu os disquetes, com exceção da Receita Federal. Graças a Deus. Mas fora isso, a gente achava que o futuro, né, ia ser a mídia em CD, né? Aí começaram a desenvolver os formatos de CD, né? Que é o CDRW, era o próprio CD. Depois eles já estavam estudando uma maneira de tornar o CD mais fino, já estavam começando um estudo do que via ser o DVD, né? Não, aí tentaram aquela versão que ele era menor, né? Exatamente. A bandeja do leitor de CD do computador já tinha isso. Aquele formatozinho central um pouco era menor. Era mini disc. Tinha uma nomenclatura, não tô lembrado agora, mas tinha também. E só que eles começaram a ver que até o CD era muito falível, digamos assim. Ele também... Arranhava, lógico, né, cara? Ele, não é nem questão que ele arranhava. Ele poderia mofar até às vezes. Coisa que era muito raro, mas ele mofava também. E com o tempo, a mídia lá dentro não era 100% garantia que ela ia se manter. Às vezes você tinha erro de leitura com dados gravados lá dentro, você não podia rearrumar. Então, um belo dia o cara falou, quer saber, cara, a parada tem que ser armazenamento em massa. E aí pronto, aí que vem o link com a história do primeiro pendrive do Ulisses. Pois é. E cara, eu lembro assim que eu demorei 2 meses pra conseguir pagar, foi tipo assim, R$150 esse primeiro pendrive, assim. Caralho, E naquela época que R$150 era dinheiro pra porra. Pois é, mano, dinheiro pra porra, foi 2 meses sem beber, assim. Mas... Caralho, que abstinência da porra, velho. Dormia com o pendrive abraçado, né? É, porra. Pois é, cara. Era uma muleta essa porra. Não, na verdade, eu tenho ele até hoje, assim. Eu chamo ele de velho, né? Você pode dar um nome pras coisas e tal. Eu tenho vários, assim. Tem o velho, tem o Parrudão, que é o... De um tera. Parrudão, caralho. Ele tem, sei lá, 100 gigas, mais ou menos, assim. E tem porra, vários. Porra, um pendrive? Aham, pendrive. Só pendrive, isso? Parabéns. Quase um HD externo esta porra. É. Pois é. HD externo é outra experiência ruim, cara. É que eu comprei dois, assim, os dois deram chabu. Deram perda total e pô, perdi muitos dados importantes por causa disso, assim. Fiquei muito chateado. Mas HD externo já é uma coisa muito mais técnica, porque se tu tá no nível de usar HD externo, tu já não é mais um usuário comum. Já é um cara que tá mais inteirado nas paradas, tu já... Eu vou te falar... Tem coisas pra salvar, né? Uhum. Então... Pois é, isso que eu ia falar. Comigo aconteceu o seguinte. Eu cheguei numa época em que eu precisei de HD externo, porque eu tinha milhões de gigas de música, milhões de gigas de filme, milhões de gigas de jogos e por aí. E aí eu... Cara, quando eu passei a... Tipo... Utilizar a internet pra fazer essas coisas, utilizar stream, utilizar até plataformas, sei lá, Steam, coisas assim, tipo, eu não precisei mais, assim. Porque, sei lá, foda-se, se eu formatar meu computador aqui, eu acesso minha conta na Steam, eu baixo de novo e tá tudo funcionando. Aí é a questão da evolução natural, que é o último passo que a gente tá agora, que é a tal da nuvem. Aham, uhum. E é muito os caras chegaram... Exato, calma lá, há controvérsias, porque assim... os caras chegaram à conclusão que o meio físico ele é falível, né? Então, o que, que a gente pode, né, superar isso? Vamos deixar tudo na nuvem, né? Então, se tornou o conceito da nuvem, que já vem de uns 5, 6 anos atrás. Que é, basicamente, você guardar tudo na própria internet. Assim, bem grosso modo, bem um modo bem leigo, guardar isso. Quem começou, por incrível que pareça, com esse mote de nuvem, quando ainda não existia esse termo, era o próprio Gmail. O Gmail foi o primeiro e-mail que dava 1 giga de armazenamento. É muita coisa, né? Por isso que é o G dele, né? Gmail é de giga, né? 1 giga de armazenamento de mensagem. Tanto é que a propaganda dele era: não apague nada. Uh-huh. Pode receber mensagem à vontade, que você não vai precisar apagar nunca mais. Olha só a ideia do cara. Nunca mais você vai precisar apagar seus e-mails. Aí ficava aquele contador dizendo que a sua capacidade de armazenagem está aumentando, veja. Isso. Aí ficava aumentando lá e tal. E aí, atrelado ao Gmail, teve gente que começou a usar o Gmail como só nuvem, antes de existir esse termo nuvem, né? Ah, cara, eu vou salvar todas as minhas coisas no Gmail e foda-se, eu não preciso ter HD externo, não precisa ter pendrive, não precisa ter disquete, não precisa ter CD. E tá tudo lá. Até que um belo dia, eles descobriram que muita gente tava fazendo isso e tava aumentando muito, e eles começaram, opa, temos um filão aqui. Aí entrou o chamado Dropbox, bom, que é o mais famoso hoje em dia. E N outros sites e empresas e programas de compartilhamento, tipo de armazenamento, né? Exato. Assim, os grandes portais se tocaram dessa capacidade, desse mercado que estava evoluindo e decidiram investir nisso daí. Uma coisa interessante a ser dita aqui, nesse ponto, é porque, além disso, também, paralelo a isso, corria também a questão dos armazenamentos na nuvem, só que você tinha uma conta, por exemplo, Mega Upload, Rapid Share, File Share, N Share, tem um monte aí de. For Share. A gente usa inclusive, até hoje. Isso, inclusive o cara do Mega Upload, ele foi preso, né? Já tem uns anos atrás por causa de lavagem de dinheiro. Sim, uma equipe foi presa. Por quê? O que, que ele fazia? Ele começou. Como incrível essa questão da tecnologia. Ele começou armazena dados de tanta pessoa que ele começou a ter uma internet dentro da internet. E o que, que ele fazia com aquilo? Ele começava a vender espaço com aquilo, ele começava a vender dados com aquilo. Então, ele tinha tanta informação dentro dele que ele falava, olha galera, em vez de vocês procurarem no Google, procurem aqui no meu diretório, que eu vou ter com certeza e eu vou te dar com certeza o que tu quer. Ah, então quero o jogo tal. Em vez de eu ir no Google, eu vou lá no diretório do Mega Upload, já vai me dar o link pra baixar, eu já baixo direto de lá e vou embora. Sim. Então, lógico que não foi por isso que ele foi preso. Tem uma série de detalhes mais, né? Que ele lavava dinheiro, recebia dinheiro da máfia, enfim. Mas começou a se montar esse cenário. Então, é uma coisa que aconteceu paralelo a essa evolução que a gente está citando agora. Apenas um cast. Sim, acho que a gente pode finalizar, então, falando justamente dessa questão da prática atual, né? Assim, que é... Do stream, por exemplo, da Netflix, que acho que é bem recorrente pra gente agora. E eu vou te falar, cara, assim, por mais que muita gente se queixe de que, porque não é atualizado, ou seja lá o que for que a pessoa queira justificar, assim. Mas, cara, é muito mais conveniente, assim, é muito mais... Não sei qual terminologia usar, assim. É confortável, não sei, mais prático... Tudo e seguro isso. Também, cara. Você tem certeza que você não vai baixar nenhum vírus junto também. É, tu não vai pegar vírus, tu não tá infringindo nenhum direito autoral. Você tá pagando. A qualidade é boa. Isso, um HD, tem legenda, tem dublagem diferente. Com a legenda, você não precisa baixar a legenda no site e tal. Ele armazena direitinho onde tu parou, quando tu volta ele já tá lá, volta quando tu precisava. Ele vai adicionando conteúdo novo conforme vai passando o tempo. Então, o que acontece? Isso aí começou um pouco atrás, mais ou menos quando a gente estava ainda na era do disquete do CD, quando popularizaram a questão do CD, né, que a gente falou agora. Teve um site chamado Napster, não sei se vocês lembram. Oh, bons tempos! Que ele começou a disponibilizar a música free, totalmente free, para você baixar. Então, isso ameaçou diretamente o mercado fonográfico, as gravadoras ficaram empolvorosas. Na época, a gente achava que a gravadora gastava mó grana para produzir um CD, a gente viu que não era nada disso. Na verdade, ela gasta grana promovendo o artista. Então, a gravadora ficou empolvorada e declararam guerra contra esse cara, né, o Sean Parker. Coitado. Ele foi derrotado, o Napster foi fechado, hoje em dia ele existe, mas como uma vertente entre milhões de vertentes que existem para disponibilizar música, mas ele deu um tapa na cara da indústria, da sociedade, e mostrou, olha galera, a internet pode ser usada para esse fim também. Que com isso surgiu o advento da pirataria, todo mundo começou a ter acesso à informação muito rápido pela internet, a capacidade de armazenamento aumentou, de processamento também, então muita gente podia ter as coisas muito mais rápido. e começava, logicamente, a comercializar isso daí muito mais rápido. Então a pirataria explodiu em jogos, em filmes, em música. Isso estava num nível que estava ameaçando toda a indústria fonográfica, a indústria do cinema, Hollywood estava ali, vai, não vai. Pulando, fazendo salto no tempo pro Netflix, eu não sei se foi o dono da Netflix ou alguém ligado à Netflix que falou: se a gente quer derrotar a pirataria, a gente tem que oferecer um serviço melhor do que o deles. Mais fácil, mais acessível, mais confortável para o usuário. Então, a era que a gente está vivendo hoje, eu acredito que seja muito essa, de praticidade com relação ao acesso a conteúdo. E eu tenho a expectativa, cara, de que a Netflix ela vá crescendo cada vez mais e de que ela vai ter condições de oferecer mais, cara. Vide as séries que ela tem produzido, cara, que estão sensacionais, assim. Uhum. Ela tá pegando tanto dinheiro que ela já tá virando produtora, né? Então, o buraco tá sendo bem mais embaixo. Cara, eu simplesmente não acredito mais um modelo de televisão que eu tenha que assistir no horário que alguém decidiu que eu tenho que assistir, sacou? Tu não tem nem televisão, né? Não, eu tenho a televisão, mas eu não tenho antena, assim. Eu tenho televisão pra ver, jogar Xbox e assistir Netflix na televisão, só isso. Esse é meu herói, vou chegar lá um dia. Mas eu não tenho televisão, sei lá, net, televisão a cabo, essas paradas, televisão normal, não tenho não. Não, eu vou te falar que eu também não tenho mais, cara. Também já tô no mesmo esquema aí. É porque, na verdade, tá tudo hoje na web, né, cara? A gente não precisa. E até o conteúdo da porra da TV aberta, da TV paga, é tirado de onde? Da internet. São coisas muito que se retroalimentam. A televisão em si, eu não vou dizer que ela tá ameaçada, porque ela já mostrou que ela é capaz de se reinventar. Mas a televisão em si, eu acredito que ela não vai mais ser o canal de maior divulgação daqui a alguns anos. Vai ser, de fato, se é que já não é, a internet. Eu lembro que anos atrás, quando a gente falava de internet, cultura da internet, público da internet, era considerado uma coisa muito de nicho. Porra, tu vai ver quantas pessoas vão no Campus Party, quantas pessoas vão no, sabe, quantas bandas começaram, ou quantos movimentos se iniciaram pela internet. Então, não é mais uma coisa de nicho, cara, já é a própria cultura, vamos dizer assim, mainstream, que está sendo moldada a partir da internet. A internet está virando a verdadeira cultura, né, na parada. Pois é. E a TV, eu vou falar do rádio, coitado, e a TV antiga, digamos assim, original, clássica, está virando uma coisa de nicho. Sim, e a internet tá liderando até as revoluções mesmo, assim, no mundo real, né? Assim. Não, pois é, a internet passou a ser o meio de comunicação em massa para todos, assim. Eu sinceramente, eu não vejo como algo ser reinventado a nível de suprimir a internet, assim, cara. Acho que a única coisa que tem acontecido é a questão do mobile, né? Uhum. O mobile, antes, ele não tinha essa capacidade, e agora ele tá tendo uma capacidade de fazer uso da internet com um nível de processamento maior, assim. Assim, eu sempre tento fugir dessa questão da futurologia, né? Mas vocês estão me empurrando pra isso. O que os estudiosos dizem? Com a questão do mobile cada vez se revolucionando mais, e com a questão dos gadgets que cada vez estão ficando mais invasivos no usuário, eles chegaram à conclusão que daqui a algumas gerações a internet já vai estar praticamente embutida na pessoa. Ou no óculos, ou sei lá, em alguma prótese, ou na mão, enfim. Não fala na mão, cara, que os evangélicos vão ficar doidos. Evangélicos e um monte mais de religião, né, cara? Que essa questão da mão, do lado esquerdo, de que você pode comprar isso daí também. Tem outras religiões também. Mas é uma realidade, cara. Eu vejo futuro nisso, cara. A única ressalva que eu tenho de tudo isso, que, por enquanto, o que eu tô vendo como cultura da internet é globalizar. Vamos globalizar. Todo mundo é a mesma... Não vou dizer todo mundo é a mesma coisa, mas todo mundo vai ter direito à mesma opinião. Todo mundo hoje em dia tem opinião. Você não fala com ninguém na internet com tua opinião. Nem que seja uma opinião de merda. Exatamente. E nunca, nunca, nunca, quase nunca a opinião original do cara. O cara pensa uma coisa, mas ele... Opa, mas porque fulano, que é formador de opinião, falou outra, eu acho que concordo com ele, então eu vou falar o que eu dei. Eu fiz isso nesse podcast, cara, você tem o Cid, cara, sabe? Entendeu? Então, mas é porque eu realmente acho que o que ele falou faz sentido. Mas isso, por um lado, é preocupante, porque você tá capando a capacidade de diversificação da pessoa. Então, você vê, por exemplo, você vai num site de... Pô, você tá numa cidade... Você não conhece, você vai pra Amsterdã. Pô, qual é a boa em Amsterdã? Você entra no aplicativo lá, uma boa em Amsterdã sexta-feira, um pub. E ele vai te dar os pubs que estão ranqueados em um determinado site. Ele só vai te mostrar nas primeiras resultados os pubs que estão com 4 estrelas ou 5 estrelas. O que isso quer dizer? Os outros pubs, a outra experiência que você teria de andar, ir lá, porra, esse pub eu acho que é legal, vou entrar lá pra ver qual é, você já não vai mais ter. Mas você baixa. E assim como você tá no seu mobile vendo isso, você vai lá, fulaninho que também tá no mobile também, daí de repente os locais que a internet tá dizendo que é pra ser famoso, ficam famosos por causa disso. Mas você baixa. Por outro lado, você também pode conectar mais gente, né? É que nem eu tava falando do Couchsurfing ainda agora, assim. Que você pode cadastrar no site e conhecer gente do lugar que vai te mostrar os lugares que a pessoa gosta de ir, assim. Que sim, é uma experiência sim, dentro sim, da cidade e tal. Sim, na verdade, claro. Tudo tem a ver com a maneira como você usa aquele ambiente, com a maneira como você usa aquele espaço e como é que você cria conteúdo a partir dele também, entendeu? Sim, com certeza. Então, tipo assim, certeza. É claro que é muito mais fácil você seguir o caminho mais usual de pegar o primeiro resultado, Google e ir atrás dele e tal. Mas você também pode criar essas redes de conexões com as pessoas para poder fazer coisas diferentes, sabe? A Wikipédia é uma coisa muito diferente, assim, que é uma coisa que eu acho que não tinha a menor chance de dar certo. E que eu acho que dá muito certo. Não, dá muito certo. E dá muito certo. Dá, tá louco. Que seria o segundo grau dessa galera sem Wikipedia. É, isso me fode às vezes. Caralho. Outras coisas assim também funcionam. Mas deixa eu só dizer uma coisa assim, em relação à opinião das pessoas na internet, que o Sebastião tava falando aí. Recentemente eu ouvi falarem assim que o grande mal é que como, sei lá, rede social, ou até comentários assim, de fotos, comentários de vídeos, é que tu tem uma resposta muito imediata. Então, muitas das vezes, tu tem uma reação, na verdade, assim. E tu faz uma opinião baseada numa reação muito instantânea, assim. Isso. Muitas das vezes, tu se pega lá na frente se contradizendo por isso, entendeu? Porque lá atrás, tu se precipitou e falou uma parada, e quando tu foi ver, um pouco tempo depois ali, tu fala, pô, não era bem assim, entendeu? É. Eu não tive tempo de me aprofundar na questão e emitir minha opinião, porque eu tenho que emitir minha opinião. Eu não posso ser uma pessoa sem opinião, porque todo mundo tem opinião. Se eu fosse uma pessoa sem opinião, eu sou um merda. Então, não, mas é, cara, eu vejo muito isso. Todo mundo tem opinião, incrível, sobre tudo. Sobre tudo, cara. Você fala sobre o preço do limão siciliano. Não, eu acho que o preço do limão siciliano deveria ser menor, porque... Mas eu também acho que o preço do limão siciliano devia ser menor, cara. Pô, tá tendo uma seca lá na Europa agora e tal. Olha aí, ó. Olha o exemplo vivo aí. Tô cara, zoando, eu só vi limão siciliano uma vez, cara, na minha vida, cara. Eu tomei com uma corona. Nem sei o preço dessa merda. E nem me interessa, entendeu? Então, não, aqui eu consigo comprar no mercado, desculpa. Mas tudo bem. Momento Monóculo. Tá na civilização. Mas, cara, eu digo que é preocupante porque a gente tá... Eu tô vendo isso. Essa questão da... Por exemplo, as redes sociais, cara. O Facebook já era, cara. Já era. Dou mais 2-3 anos pra ele e ele vai pro mesmo buraco que o Orkut foi. Mas vai surgir alguma outra coisa. Tem no lugar um cemitério dele. Das redes sociais. Né? É, o cemitério das redes sociais. Caralho. Isso era um bom tema, cara. A gente pode explorar isso aí no futuro. Mas, O que vai acontecer? O que eu tô vendo nessa geração? Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui em casa. Tem um adolescente aqui em casa. Que merda. O que eu tô vendo deles? Eles são muito imediatos, cara. Então eles não param pra pensar. Então se você fala alguma coisa, você emite alguma opinião, ou eles aceitam ou eles batem de frente. Eles nunca falam, interessante, eu vou, né? Não. Então, geralmente eles batem de frente se é contrária deles. Mas a opinião dele geralmente é moldada por outro cara que já falou, e tá tudo na internet. Então, o que vai acontecer com as redes sociais? Elas vão se implodir. Não vai mais ter aquela questão de rede social aberta, pra todo mundo ver. Porque o adolescente vai querer fazer coisas pros familiares não verem. Então, por que as redes sociais mais secretas estão bombando agora? O Snapchat. O que é o Snapchat? É como se fosse um WhatsApp, onde você manda uma foto, manda um vídeo, manda uma mensagem, e você pode programar para ela se apagar. Dali a 10 minutos, 10 segundos, uma hora. Tem um tempo de vida curto. Você programa ali o usuário. Quem mandou a mensagem diz. E ele te avisa se alguém printou aquela mensagem, se alguém printou aquela foto, se alguém salvou. Então, é pra quê? Pra justamente os nichos vão ficar mais fortes. Então, a galera que é, sei lá, curte swing, vai formar uma rede social só de swing. Mas já tem, a cara. A galera que curte... Sim, mas vai ficar uma coisa mais exacerbada ainda. Uhum. Não vai mais ser aquele boom da Lelê na internet que você vai entrar numa página de swing e amantes do swing, como tinha no Orkut na época. Amantes do swing ou amantes não sei do que. Não vai mais ser uma coisa tão exacerbada. Mas eu quero dizer a questão da opinião. A opinião, que eu falo? Às vezes eu converso com ela, eu tento conversar com ela, e ela tem 14 anos, e eu tento perguntar, assim, de alguns temas, assim, e eu vejo que ela não tem a mínima noção e nem procura se interessar. Então, isso me preocupa porque, às vezes, quando ela tem uma opinião, já é uma opinião que ela já pegou, vinda filtrada e com todos os preconceitos de outra pessoa. Ela não, as pessoas não estão parando pra pensar pela cabeça delas mesmas. Então, é aquela questão, pô, dos ídolos. Pra muitas pessoas, os ídolos delas são pessoas comuns, assim, que de alguma forma tem muita gente que acompanha ele, tipo, entendeu? Tipo Cardoso. Tipo, sei lá, Cauê Moura, entendeu? Ah, não, mas Cauê Moura não é uma pessoa comum. Cardoso é. Todos esses caras são pessoas normais, cara. Só que, assim, eles se expressam de uma maneira que agrada muita gente. Então, eles se tornam populares. Então, hoje em dia, carisma conta muito, né? Ou a falta dele, né? Às vezes, a falta de carisma faz sucesso também. Se você queira, que diga. Oi, como vai você? Cada vez mais é menos importante você ser, é mais importante você parecer. Ou você aparecer. Não, e aí esse que é o lance da mídia social. Filosofando. Não, mas é sério, assim, que o lance da mídia social é justamente esse. Por que, por exemplo, alguém invadir sua conta é uma coisa tão grave assim? Porque em alguns minutos a pessoa pode destruir todo aquele capital que você produziu daquela sua vida perfeita que você demorou anos e anos e anos pra fazer, sacou? Com alguma piada sobre você ser boiola, alguma coisa assim. Então, exato. Tipo assim, as pessoas não querem perder isso, porque isso é um capital que elas constroem. Esse capital da aparência e tal. E isso é uma coisa muito, muito pesada. Castelo assim. De carta de mentiras, cara. No fundo, a gente pode resumir tudo a ego, né? Sim. Basicamente, é o que tá movendo essa porra toda. E aí, galera, boa noite. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje do Apenas um Cash. Eu achei muito maneiro a gente falar sobre os 20 anos da internet do Brasil. Espero que vocês tenham gostado também. Se vocês gostaram, podem deixar um comentário aqui, mandar um e-mail pra gente. E pra falar como você vai fazer isso, o Eliomar hoje vai falar os nossos contatos. Então, pessoal, se vocês quiserem nos encontrar nas internet, você pode procurar... o World Wide Web. A rede mundial de computadores. WWW. Apenas um cash com... A grande rede mundial das computadores. Com o numeral.blogspot.com.br. Por enquanto, logo logo a gente vai ter nosso próprio conteúdo, nosso próprio domínio. Olha aí o cara já soltando as novidades. Quem sabe, na verdade, esse cash já seja lançado com o nosso novo endereço, né, cara? Vai ver. Acho que não. Vamos lá. Caramba. E vocês também podem procurar através dos feeds. Se você utiliza aí qualquer um feed. Na verdade, qual é o feed que a gente está utilizando, sabe? Mais de um. Não, não é? Cara, a gente está no iTunes, você pode procurar apenas um cast, um numeral. Só tem a gente lá com esse nome. E assinem, por favor. A gente já está com uns 35, 40 assinantes. Eu não sei quem são essas pessoas. Cara, queria que elas falassem. Dizer, eu vou te dizer que um amigo meu, um dia desse, apareceu e se queixou, cara, que a gente tava demorando pra lançar. E eu falei, caralho, velho, nem sabia que tu tava acompanhando. Aí que aparece, assim que aparece. Então, amigo do Eliomar, que não tem nome. É, mano. Obrigado. Bom, oh, mano, pô, valeu, cara. Valeu, graças a seguir a gente. E a gente tem a nossa música, né? E hoje eu vou escolher, graças a Deus, hoje a gente vai ficar com James Brown, a música é Play That Funk Music, White Boy. Eu espero que vocês dancem pra caramba aí no final. Pode botar isso no volume máximo, que eu sei que vocês vão curtir. Falou, galera. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado. Hasta la vitória. Boa noite. How do you do?